gurizada que me escuta e a vontade que é muita, vou tocando este violão. Causo de baile, borracheira e de cambicho, volta e meia, febre o xixo, mas não perco a marcação. E no fandango já me pego sem demora, cantando a toda hora algum verso de refrão. Causo de baile, borracheira e de cambicho, volta e meia, febre o xixo, mas não perco a marcação. E agora chega no meu mano Beto Malheiros, manda ver, parceiro. Deixa comigo, meu galo, véi. Segunda-feira tem função lida, decap pro bolicho, já me acampo e não me canso quase nada. Pra eu de encontro a China linda, que me apegue pros carinhos, já me entrego chegando de madrugada. E num fandango eu já me pego sem demora, cantando a toda hora algum verso de refrão. Causou de baile, borracheira e de cambicho, volta e meia, ferve o xixo, mas não perco a marcação. Agora é contigo, Abraão, véio. Na sexta-feira corre a ciranda do mato e quando a tarde vai morrendo já se ouve a cantoria. Na sapaiada, no banhado e da pionada, se aprumando pro fandango que vai ter no outro dia. E no fandango já me pego sem demora, cantando a toda hora algum verso de refrão. Causo de baile, borracheira e de cambicho, volta e meia, ferve o xixo, mas não perco a marcação. E esse balanção até me lembra meu amigo Cambará, dançando que é uma coisa de louco. Um abraço, parceiro, velho. Dali morena, teu semblante é coisa linda, é gaúchada, canta verso, dali grito e sapateia. Dança de todo, passo firme no compasso, ouve de tudo e desse jeito é uma prosa em cada orelha. E no fandango já me pego sem demora, cantando a toda hora algum verso de refrão. Causou de baile, borracheira e de cambicho, volta e meia, ferve o xixo, mas não perco a marcação. Choramingando no bugio e na vaneira, a noite é dentro, sacudindo o candeeiro no galpão. Trago de canha, grito de vamos, parceiro, a lavareda acende a noite, noite fria no ringão. E no fandango já me pego sem demora, cantando a toda hora algum verso de refrão. Causo de baile, borracheira e de cambicho, volta e meia, ferve o xixo, mas não perco a marcação. E o balanção, velho dos campeiros, como é que é no fandango, tio Beto, velho? É desse jeitão, velho, bem bagual, meu mano, velho.